crime é o evangelho que me fez sonhar. S-S-A, L-M-A. O rap que hoje vive é o evangelho que me fez sonhar. Vida na mão, revestido não são, aqui é rap crente. Renovado pela graça e renovando uma parte de gente. Vida na mão, revestido não são, aqui é rap crente. Renovado pela graça e renovando uma parte de gente. Preste atenção, eu vou falar. Você que diz que é louco, então cola pra escutar. Louco de verdade, não vacila. Sabe o que é verdade, sabe o que é mentira. O que traz felicidade pra você, irmão? Os carros, as fitas, as pratos, as função. Não sou dono da verdade, faço parte dela. O verbo se fez carne e desceu aqui na terra. A luz está brilhando em meio à escuridão, libertando os cativos da prisão. Eu era mais um no meio da multidão, escravo da mentira, sem visão. Estava alucinado no mundo sem direção. As drogas, os drinks, a prostituição me levava pro buraco, eu estava condenado. Achava que tava curtindo, estava acorrentado. N-O-S-S-A-L-M-A. O rap que hoje vive é o evangelho que me fez sonhar. Não são, aqui é rap crente. Renovado pela graça e renovando uma parte de gente. Vira na mão, revestido não são, aqui é rap crente. Renovado pela graça e renovando uma parte de gente. A mentira me chamava pro caminho largo. Muitos entram ali, são condenados. Preste atenção, reflita meu irmão. Aqui é o vale da decisão, aqui você decide pra onde que você vai. Só existem dois caminhos, se decida meu rapaz. Quando tudo acabar, não adianta mais clamar. Ele bateu a porta, ele veio te avisar. Venham a mim, vocês estão cansados. Eu lhe dou descanso, é leve o meu fardo. Saia dessa vida enquanto é tempo, sangue bom. Venha morar com a gente na grande mansão. Ela é dourada, celestial, a grande morada do Altíssimo General. Dono da minha vida, me conduz, me livrou da morte, a verdadeira luz. N-O-S-S-A-L-M-A. O rap que hoje vive é o evangelho que me fez sonhar. N-O-S-S-A-L-M-A. O rap que hoje vive é o evangelho que me fez sonhar. Vira na mão, revestido não são, aqui é rap crente. Renovado pela graça e renovando uma parte de gente. Vira na mão, revestido não são, aqui é rap crente. Renovado pela graça e renovando uma parte de gente. O Espírito do Senhor se apoderará de ti e profetizarás com ele, e tornar-te-á um outro homem. 1 Samuel 10, 6. Hey, esse mundo não te oferece nada, então se liga, mano. Só coisa passageira que você vai enjoando, procurando sempre uma adrenalina maior. Perde a sua identidade pra um alguém que é bem pior. Quando se olha no espelho, se arrepende de tudo que fez. Mas quando a noite chega, sai e faz tudo outra vez. Que decepção, abre o olho pro tom. Cê não nasceu pra ser escravo dessa opressão. Imagina as mina que tá na situação. Só quer cara de moto e montado nos milhão. Nem quer saber da onde veio todo esse dinheiro. Só quer pagar de gata com as prata que ganha do medo. Se arrepende, largue essa vida de ilusão. Se entregue pro meu Cristo e receba a salvação. É muito bom morrer pro mundo e viver pra Deus. Ele é quem guarda, quem livra e quem cuida dos seus. N-O-S-S-A-L-M-A. O rap que hoje vive é o evangelho que me fez sonhar. N-O-S-S-A-L-M-A. O rap que hoje vive é o evangelho que me fez sonhar. Vira na mão, revestido não são, aqui é rap crente. Renovado pela graça e renovando uma parte de gente. Vira na mão, revestido não são, aqui é rap crente. Renovado pela graça e renovando uma parte de gente.